suíço, só que a emitiu o número 6, confirma intenções. KM tem 90, se possível, sinal para sair na 7. Autorizado, curva esquina, saindo do vento, pistão 0, chame para ir à base. Esquerda, pegar do vento 90, repasse para a base, faz o abraço esquerdo. Autorizado, só tem emitido 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Autorizado, só tem emitido 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 direto pelo. Isso para 3 mil pés, 2090, cancelado em inscrição de 8 mil pés. Whisky, Hotel Matcher 22, autorizado por Raici na pena do vento final zero, agora para girar mais. Feira, pena do vento final zero, repasse para a base. Para zero, para a base. Boa noite, seu controle de Salvador, acione identificação, vou ir na chegada do Amadio, autorizada a chegada do Amadio, eu vou estar para o número 050. Eu contato com a Dama de Colégio, que para o número 350, até o número 3230, até o Marinho. Caracadê. Chama Lula, para o 2000, Xanema 3, na Dama. Whisky, bloqueamento aos 32, autorizado, curva esquerda, Apeno 200, Whisky como zero, chame para gravar. Ok, Apeno 200, zero, vai prosseguir para a posição, pista na frente. Sim, sim, chame na para gravar, se chama sete. Então, a fase na frente, chame para a Whisky. Thank you. boa noite, Bruno 246, final 10. Bruno 246, pulo autorizado, pista 90, 20, 80 graus, 09, agente 90. Sente livre, pouso 10, confirmando, 10, 5. 90, 5, sim. Sente livre, pouso 10. Clareza 2. Telemetria 3, clareza 4. Aires autorizada a alinhar e manter pista 1-0. 7, ponto autorizado, pista 1-0, vento 0,80 graus, 1-1 nós. Autorizado, pista 1-0, azul 27. Oceano 63, 1-3, decola 245, Oceano Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, bom voo, mestre, 3-3, bom. Costa direita, Alfa, Kilo 05 Romeo do pátio 3, na minha escuta. 70, Viva Leste, chega o tome 118 do Pão 95. Decola 254, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, vamos lá, entra 3197. Polo 170, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 099. Desça a sala 6060, fazia até mais de uma. reporte o localizador da pista 10. Pouso autorizado, pista 10, vento 08, 0 graus, 099. para 2.750, como 5, cancelada a restrição de altitude em Pitaco. Thank you. 62 para Gold. Xanai 6224, taxi Juliette, portão 05. Solos 14, taxa à direita, Alfa Juliette, portão 08.